santo bateu. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu aqui em Brasília. Então vamos embora sim! A consulta eu quero ouvir. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre quis. E quando chorar de saudades. E quando morrer de ciúmes. E quando sua sensibilidade Identifica isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metade da rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. De metade é amor, é o encontro de metade. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio te faz bem. Quando você fecha os olhos, no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem. Quem tá de bem com a vida, joga a mãozinha, vem! E quando chorar de saudades, quando morrer de ciúme. E quando isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Sou do tipo de pessoa que ama rápido demais. O meu jeito todo estranho não combina com os outros mais. E eu olho pro relógio e espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, soa como eu te amo. Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos. Eu dependo desse amor que até hoje não me deu. E eu fico na saudade de alguém que não é meu. E nessa incerteza, deu a vontade louca de virar a mesa. No bar eu amanheço e perco a cabeça. Não sei se os seus abraços são meus. Eu só quero saber como é só saiu daqui quando ela me atender. Mas Pinocchio! Do tipo de pessoa que ama rápido demais, e o meu jeito todo estranho não combina com os normais. E eu olho pro relógio e espero o tempo passar. Sempre penso que é você quando toco o celular. Se recebo um bom dia, soa como eu te amo. Bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos. Eu dependo desse amor que até hoje não me deu. E eu fico na saudade de alguém que não é meu. E eu, e nessa incerteza, deu uma vontade louca de virar a mesa. No bar eu amanheço e perco a cabeça. Não sei se os seus abraços são meus. Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer? Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber. Eu só saio daqui quando ela me atender. Quem gostou, faz barulho aí! Muito obrigado! Está pedindo mais uma vez o seu. Seu cheiro ainda prende o meu pensamento ao seu. Eu quero mais uma vez sentir esse arrepio. Traga mais uma vez o seu calor pra espantar meu frio. Só você, o seu beijo. Tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã. Sabe que eu sou seu fã. Vamos virar a noite se você me prometer que vai me amar amanhã. De manhã. O corpo está pedindo mais uma vez o seu. Seu cheiro ainda prende o meu pensamento ao seu. Eu quero mais uma vez sentir esse arrepio. Traga mais uma vez o seu calor pra espantar meu frio. O seu beijo de manhã com gosto de hortelã. Tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã. Sabe que eu sou seu fã. Vamos virar a noite se você me prometer amanhã. De manhã. Vai! O seu beijo de manhã. Eu largo tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã. Sabe que eu sou seu fã. Vamos virar a noite se você que vai me amar amanhã, de manhã. Canta aí só vocês, assim, ó. Seu beijo de manhã. Eu largo tudo hoje se você que vai me amar amanhã. Sabe que eu sou seu fã. Vamos virar a noite se você me prometer que vai me amar amanhã. De manhã. Coisa boa. pensa tanto em mim que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, Brasília, eu quero ouvir. E diz aí, se você quer, eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Que sorte a nossa estar aqui hoje com você. Ai, ai, ai, ai. Assim, ó. O que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Me diz aí, se você quer, se você quer, eu também tô querendo, tô querendo você. Joga a mãozinha e canta junto, aê! Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Que sorte a minha e do Matheus ter um público como vocês. É verdade. Pra ficar bem bonito, joga a mãozinha lá em cima, todo mundo pra mim. Tantos sorrisos por aí, você eu não duvido. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Obrigado, obrigado, gente. Quantas vezes tentei, já caí, levantei. É você que me mantém de pé. Não preciso gritar, você vem me salvar. Você sente quando eu vou chorar. Esse mundo, porque você sabe de tudo. Não sei se é ser humano, se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você. Eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Uou, uou, uou, uou, uou. desse mundo. Porque você sabe de tudo, eu não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você, passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber, eu não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você, passo meu tempo te admirando. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Diz aí, quero ouvir de você, eu nem sei se te mereço tanto. Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo. Levanta a mão pro pessoal filmar aí. Levanta a mão todo mundo aí das lanchas. Os meus olhos me entregam quando você vem virando a esquina, estacionando seu carro na rua. E aí? E aí é que eu começo a acreditar. Meu coração zera quando você prolonga muito essa espera. Diz estar chegando, mas não tem nenhuma pressa. E aí é que eu começo a duvidar. Mas não do que eu penso, não do que eu sinto. Sei que ainda tem muito amor pra te dar. O meu destino, o seu futuro, no fim da história de se encontrar. Ainda não sei dizer o que me completa. Ainda não sei porquê eu te amo a beça. Mas uma coisa eu sei, o que me faz falta é o seu amor. Você vai eu ficar, mesmo assim te incluir de vez a minha vida. E de uma coisa eu sei, o que me faz falta é o seu amor. Não do que eu sinto, não do que eu sinto. Sei que ainda tenho muito amor pra te dar. O meu destino, o seu futuro, no fim da história de se encontrar. Ainda não sei dizer o que me completa. Ainda não sei porquê eu te amo a beça. Mas uma coisa eu sei, faz falta é o seu amor. Ainda não decidiu se você vai ou ficar, mesmo assim te incluir e ver na minha vida. E de uma coisa eu sei, o que me faz falta é o seu amor. Te amo a beça. Não tem tradução e nem outra versão, não tem história. pela metade e sem resumir uma sequer palavra. Dessa vez, não existe um outro porto e nem outro destino. São só palavras, mas que me fascinam. E amanhã tudo vai exagerar. Só eu sei das noites que eu passei em claro. Só eu sei. Eu precisei do seu abraço e vacilei. Se ao menos eu tivesse o seu carinho, eu não me importaria de viver. Hoje eu não saí. A porta está fechada e eu só queria ver você voltar, pra ver se tem um pouco de paixão, pra ver se brotou no seu coração o amor. O amor. E só eu sei das noites que eu passei em claro. Só eu sei. Eu precisei do seu abraço e vacilei. Se ao menos eu tivesse o seu carinho, eu não me importaria de viver. Hoje eu não saí de casa, não vejo nada. A porta está fechada e eu só queria ver você voltar, pra ver se tem um pouco de paixão, de paixão. Pra ver se brotou no seu coração o amor que eu plantei. Canta mais alto, canta mais alto. Não vejo nada. A porta está. Pra ver se tem um pouco. Pra ver se brotou no seu coração o amor que eu plantei. Pediu tempo, mais tempo pra se entregar, pra se apaixonar por cada sorriso seu. Viajar nos seus lábios onde o meu juízo se perdeu. Olhe nos meus olhos, não desvie seu olhar. Ame como eu te amo, diz quando eu piscar. Quero me apegar em cada detalhe seu, gravar na mente os traços do seu rosto e os beijos que me deu. Pode se entrega, tá com medo de quê? Seu coração já deu sinal, não adianta tentar esconder. Tô sentindo seu corpo tremer, suas mãos parecem estar suando. Assume que quer me querer, admite também tá amando. Não pode se entrega, tá com medo de quê? Seu coração já deu sinal, não adianta tentar esconder.

você distante o mundo. Mas eu nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que seus. E o que te impede de estar aqui pra não passar da hora de dizer que pega esse medo e vem correr, me chama. Te querendo, às vezes esse olhar parece tão sincero. Às vezes não me dá nem a metade do que eu quero. Mas você não dá metade. Queria te dizer não, não ser tão dependente assim. A se eu mandasse no meu seria de uma vez mais. Face a face com você, amor. Eu vou pros seus braços sem pensar, eu vou. Mas se sou braços. meu coração. E você voou, deixou minha vida. Joga a mão, joga a mão. E voou, voou. Abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Convencer, palavras de mentira a gente passa a borracha e elas logo se apagam. Nenhum adjetivo vai te descrever, nem frases copiadas e nem cartas abiscadas, pois elas logo se rasgam. Mas meu amor, oh não. Mas meu amor, você é meu oxigênio, me assina meu destino, a metade do caminho que falta pra eu caminhar. Você é o meu melhor momento, meu barulho, meu silêncio. Você é o meu melhor lugar, é o meu melhor lugar. Vai te descrever, nem frases copiadas e nem cartas abiscadas, pois elas logo se rasgam. Mas meu amor, oh não. Mas meu amor, oh não. Você é meu oxigênio, me assina meu destino, do caminho que falta pra eu caminhar. Você é o meu melhor momento, E eu me entreguei pra você, mas no fundo eu sabia que era, que era um amor perigoso e mesmo assim te queria. E me apaixonei pelos seus olhos, amei no seu sorriso. O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo. Nada pra dar certo, tudo pra dar errado. Se hoje eu tô sozinho, eu fui o maior culpado. Eu sei que eu me asquei desse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo, sofro tudo de novo. Eu sei que eu me asquei desse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo, sofro tudo. Apaixonei pelos seus olhos, gamei no seu sorriso. O tempo foi passando, eu fui perdendo o juízo. Nada pra dar certo, tudo pra dar errado. Se hoje eu tô sozinho, eu fui uma culpada. Eu sei que eu me asquei nesse amor perigoso, mas quando é vagabundo é muito mais gostoso. Eu sou cara de pau e faço tudo de novo, sofro tudo de novo. Eu sei que eu me asquei nesse amor perigoso, eu sou cara de pau e faço tudo de novo, sobre tudo de novo. Eu sei que eu me asquei só vocês, mas quando é vagabundo eu sou cara de pau e faço tudo de novo, sobre tudo de novo. Vai e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Mas com força, faz 24 horas que ela disse eu vou embora. É a décima vez que ela vem com essa história. Mas deixei de ser otário. Se quiser me ver, tem que agendar no calendário. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu vai e volta. Tô fora, tô fora. Se quiser me encontrar, me procura na balada. Ela que eu vou viver agora. E não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Oh. Tô fora, tô fora. Eu já me cansei desse seu vai e volta. Tô fora. Me encontrar, me procura na balada. Ela que eu vou viver. Joga a mão na cima, vai. E não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor. Vai, e não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, e não volte nunca. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Vai, não volte nunca mais. Quer saber, foi tarde. Pra mim já deu, graças a Deus. Tô melhor solteiro. Oh, oh, acreditar que o impossível é possível, sim. Só deixa eu te mostrar que não existe amor assim. Coração! E coração, tento escrever várias frases pra você ler. Meu anjo, minha vida tá linda, tá tão linda. Os minutos não tem fim, é agora, vem pra mim. Quero você aqui, quero você aqui. E é hoje que vai mudar seu jeito de pensar. Tô a fim de te levar a lugares que nunca imaginou estar. É hoje que vai mudar seu jeito de pensar. Tô a fim de te falar. E na hora H você vai se declarar. Pra sempre. E pra sempre. O coração tentou escrever várias frases pra você ler. Meu anjo, minha vida tá linda, tá tão linda. Os minutos não tem fim, é agora, vem pra mim. Quero você aqui, quero você aqui. E é hoje que vai mudar seu jeito de pensar. Tô a fim. Tô a fim de te falar. E na hora H você vai te declarar. E pra sempre vai me amar. Vou te fazer acreditar. Aê! do quarto. Ligo abajur e deita aqui do meu lado. Tudo bem, se você não quer conversar, eu entendo, descansa enquanto eu preparo um chá. Não custa lembrar, já que estamos a sós, nada é por mim, tudo é por nós. Basta uma briga pra gente ficar mal. Esse clima tenso não faz bem, não é legal. Apaga o abajur, é hora de sonhar. A tempestade vai passar, logo mais quando a gente acordar. Entra no quarto, ligo abajur e deita aqui do meu lado. Deita aqui, vai. Tudo bem, se você não quer conversar, eu entendo, descansa enquanto eu preparo um chá. Não custa lembrar, já que estamos a sós, nada é por mim, tudo é por nós. E basta uma briga pra gente ficar mal. Esse clima tenso não faz bem, não é legal. Apaga o abajur, é hora de sonhar. A tempestade vai passar. E basta uma briga pra gente ficar mal. Esse clima tenso não faz bem, não é legal. Apaga o abajur, é hora de sonhar. A tempestade vai passar, logo mais quando a gente gostando de você. E aí você me vem com a conversa estranha, dizendo que precisa de um tempo pra pensar e que não sabe se me ama. Na hora eu fiquei triste, mas eu me recuperei assim que você foi embora. Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora. E no outro dia você não se aguentou, a mulherada, e na hora me ligou. Alô, eu gosto de você, mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer. Alô, vou ter que desligar, tô beijando na boca e não tá dando pra falar. Alô, eu gosto de você, mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer. Alô, vou ter que desligar, tô beijando na boca e não tá dando pra falar. Tava gostando de você, aí você me vem com a conversa estranha, dizendo que precisa de um tempo pra pensar e que não sabe se me ama. Na hora fiquei triste, mas eu me recuperei assim que você foi embora. Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora. E no outro dia você não se aguentou,